難しかったのですよね。ちょっと 7, mantém um ponto de espera, já tem um Charlie 150 na curva final, pistão 7. Corrigindo, pistão 0. 9900, vai manter, ponto de espera. Gol no 092, desse para o nível 120, devido ao tráfego. 20, gol 092. O Indy November Alpha. Autorizado, toque arremetida, cabeceira no 0, Indy November Alpha. Cidral 9970, ali mantém cabeceira 10. A linha mantém 9970. Catango inicia a descida agora para 5 mil feet. 5 mil descendo na terra. Indy November Alpha tocou em MTUs no 8, curva esquerda. E dá presente de reporta na curta final, pista no 7. Paciente, curva esquerda, vai reportar curta final no 7, Indy November Alpha. Chegada a Mari, traje para o 110 agora. Mantenha a velocidade. O no 092, voe Duna, mantém a velocidade. Duna, mantém a velocidade, tá na frente. Romeu, até acho que está acontecendo ultrapassado pela esquerda, aeronave da Gol 737. O voo com no 092, com a velocidade superior à sua, está autorizado por esse controle. Descer até o nível 120, informação de tráfego para o Papa Romeu, eu acho que é. Sim, Matheus, está com tráfego, que está acompanhando aqui para esse cliente. Rio 981, ONU, livre. Livre, Lessa, Rio 981. Desça para 9000 com 1018. 9098 com 093. Catango, ajuste a velocidade em 210 para o sequenciamento. 210. De November Alpha, vento no 80 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 17. Vive pouso na 17, onde é November Alpha. Sideral 9970, decola 221, controle 119.8, bom voo. Obrigado. De 9000, vou no 0910. Gente, desça para 8000. 8000, 0910. Vou no 092, desça agora sem restrições até 2000, ainda mantendo a velocidade. 2000, mantenha a velocidade, igual 0910. Controle Sideral 9970. Sideral 9970, controle, contato radar. 70. Bom dia, o nosso técnico da Gol, vai pedir um número de contato. 09, está autorizado a iniciar a edição. Seguinte, voo na 0910. Comandou, bom dia, no 755 da Gol, atingiu nível 160, perdeu contato com o cara. Vou no 755, é o controle, está a 40 milhas, número 4 para pouso, desça para 6.000 com 18 na chegada, bom. 6.000 com 18 na bomba, quase. Papá Romeu, hotel Oscar Tango, desça sem restrições para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, hotel. Rio 98, Uno Uno, faça Duna no localizador, cheque trem, chame a torre, Rio 9895. 9895, grato aí. Cordial, bom dia, de Serra Índia Cunha para Serra Índia Cunha, está com 2 do TLB, Honda 4401, Uno 5 no transponder, seguindo para Candeia sobre voo. Paciente, sempre na escuta. Aqui é o Rodel Tango. Sempre na escuta, Tango. Gol 1092, desça para 2000, livre LS, deixa a velocidade agora a seu critério. Gol 1092. Vai com a mais estabilizado, Gol 1092. O Gol 1755, ajuste a velocidade, 250 nós. Salvado Rio 98 no 1. 98 no 1 com, confirmando. Baixar travado? Abrimos. Altímetro no 0 no 8, tráfego avistado, autorizado pouso. Pista no 0, vento 180 grau, 08 nós. Vento de pouso, pista 8. Ou no 755, sem restrição, isso até 4. Eu estou assinando a frequência livre de November Alpha, até a próxima. Romeu, hotel Ascatanga, aproxima-se de Itabe, descida para 2000 pés, está autorizada a aproximação e alerta. Autorizado, aproximação, reportará estabilizado, hotel. Passou a Lagoinha no nível 180, desça sem restrições até 5.018. Positivo, a aeronave da Gol que adentrou a terminal também pelo setor norte, setor de Lagoinha, informou que também não tinha conseguido contato com você. Eu agradeço a informação. Gol 1092 em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. Vai estar travado visual, 1295, Gol 1092. Gol 1755, ajuste a velocidade em 2109. 219, 755. Chame Recife, frequência 12685, caso negativo 12545, considerado. Livre. Ciência guarda, Gol 1092. Rio 98 no 1, seu solo 28. Liberando a pista, agora chama solo 121, décima 1. 121 no 1. Bom dia. Tem uma boa espera, Gol no 759. Mantendo 759. Fala sem parada, ó. Negativo, mantém a posição. Tráfego acompanha, já passou o marcador externo. Pra direto Duna? Afirmativo, 2000 pés, Duna autorizado. Ok, obrigado. 0 vento, 170 graus, 08 nós. Livre pouso na 0,755, desça, sem restrições, até 2000. Para 2000, 755. Trip 5362, agora 30 milhas, e autorizado para 4000. 4000, fazendo só de bom, seus 3 milhas. Romeu, hotel Ascatanga, interceptou o localizador? Está interceptando nesse momento, próximo do Duna, hotel Ascatanga. Gente, meia dúzia de milhas para Duna em aproximação. Cheque o trem, chame a torre 11895, papai Romeu, hotel Ascatanga. 1895, obrigado. Tá. Gol 1755, livre LS. Tá livre LS, o Gol 1755 vai reportar estabilizado. Pode voar, Duna? Quem solicitou? Duna 755, a gente está a 8 milhas da aeronave da final. É, vai reportar estabilizado, pode voar Duna? É, ele está capando a velocidade, é interessante que mantenha pelo após pelo Duna, 755. Ok. 755. E a intenção é externo para a base da 17, está autorizado. 759, alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter o 759. 92, solou os 31 no direito, no 211. 211, gol 092 na direita. O hotel Ascatango, o senhor pediu pouso 97? Ativo, bloqueio externo e se autorizado, segue para a base 97. Que reporte para o cancelamento do plano, o hotel Ascatango. Parado. Alinhado e pronto, Bolo 759. 759, decolagem autorizado, mão 50 graus, 59. Decolagem. Externo para modificação até o Cascão. Tem modificar os 32, base pela direita, autorizado, reporte baixado, travado, final 97, ou até o outro Cascão. Parada. O Eco Santos está livrando agora a CTR. Passe para a frequência livre de coordenação e retorne quando reingressar na CTR novamente. Catango, avistado, livre pouso, piscina 7, 150 graus, 10 anos. Livre pouso no 7, baixado e travado, até o Catango. 759, decola os 34, controle 19-8, boa viagem. 19-8, no 759. Como é que é bom no 759? 759 para vocês, em 0, após 2 mil pés, foi da foi letra. Letra após 2 mil, na 759. Utilizar no curso localizador, no 755. 755, chame torre 1895. 1895, obrigado, até já. 35362, fica para 2 mil pés, 22 permanece, livre, LS, X-Ray. Livre, vocês vão para X-Ray, deixando para 2 mil, 38 ajustes, 3 na luz. Torre, muito bom dia, 1755 da Gol, está no... estabilizando o curso localizador. 1755, continue, aguarda a autorização de pouso. Está aguardando. Catango, Alves 35, a sua direita, frequência livre. Beleza, Salvador 532, após pelo Dura, senhor. Afirmativo. Obrigado. Cinco livre pouso, no 50 graus, 10 nós. 755, copiou a torre? Negativo, senhor. Livre pouso, 150 graus, 10 nós, o ajuste no 0 noite. Livre pouso, 1018, obrigado, gol no 755. Controle Gol no 759. No 759, persigo. Pode uma ótima? Negativo. Desvia direita pro 230, devido à formação dessa posição de 12 horas a 2 milhas. Pode desvio em Lida. Pode desvio em Lida no 759. Cinco, 38, direita, 1, 2, 1, 1. Obrigado, Salvador, bom dia. Passarelo 2223. Tu espera 1-0 pronto. 2223, alinhar e decolar. 1970 graus, 10 nós. Aí decola 1-0-2-2-2-3. Salvador 5362, está avisado no localizador? 5362, chame torre em 1-1-1-8-9-5. 5-18-9-5-5-3-6-2. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, o PB 5362, estabilizado. 5362, continue e aguarda a autorização de pouso. Só aguardo 5362. Pouso autorizado, 1-5-0 graus, 12 nós, o ajuste no 0-9. Pouso autorizado, 5-3-6-2. 2-2-2-3, aos 4-1, no controle 19-8, tem uma boa viagem. 19-8, bom trabalho, senhor. Salvador, bom dia, passarinho 2-2-2-3, a coluna sul, escuta. Passarinho 2-2-2-3, tudo bom, 8-0, saída. 8-0 na água. Libera a gente da restrição de uma centena na 15ª milha, senhor? O passageiro 2223, tudo sem restrição. Sem restrição, obrigado. 2223. Voo no TEC 59, chame centro Recife, frequência 251-1-3395. Chame Recife em 1251, alterna 1-3395. 251-3395, bom dia. Bom dia, Gol, no 649, próximo ponto, espera pronto. No 649, aliado, mantém. Se mantém no 0649. Aos 43 direita, 49-090. Decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós, o ajuste no 09. Decolagem na 0, 649. Controle em Salvador, passarei 2223 novamente. Posso pedir mais uma gentileza de voar após a boa conquista, senhor Federação? Pois era, conceito. Muito obrigado, senhor. Vai atingir 4 mil pés, o Xenero 6225. O Xenero 6225, livre LS X-Ray, desceu para 2 mil pés. Livre LS X-Ray, desceu para 2 mil pés, 6225. Muito obrigado, senhor. 2223. Metro 49, decola aos 47, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol, no 649. 649, suba o 360, saindo da área. Santa El para o 360. Salvador, bom dia, Gol, no 649. No 649, subiu 360, saída da El. Vindo para o 360, na da El. interceptando o curso localizador, já para o aeródromo, ali, 6225, Torre 1 no 895. Torre 1 no 895, grato, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6225, aproximação final pista 1 no 0. 225 é porte externo, ajuste no 08. Grande pouso baixado, travado, reportará no externo no 08, 6225. Externa, Xanera, 6225. 6225, livre pouso no 0, no 5, 0 graus, 12 e 9. Livre pouso, 6225. Quatro, dois, três, quatro, alinhar e manter pista no zero. Cinco ao 5-3, direito no 2-1-1. Confirmando, 1-2-1-1. Afirmativo. Uno, alterno 3-3-9-5. 1-2-5, 1-3-3-9-5, obrigado. Gol 4-2-3-4, livre decolagem. 1-8-0 graus, 10 nós, o ajuste no 0. já iniciando qualidade de descanso. Entendi. Azul 4234, decola 55, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, voo 350, saída Fuca. Fuca, Aracaju, 4234, 350. 4234, chame Recife agora em 2685. 2685, azul 4489, pode passar pelo acima de 200? Afirmativo, 4489, número 1 na aproximação. Desce para 2000 pés, a gente chegou no 019, está livre LS X-Ray. 2000 no 019, aumentei então 250, o azul 4489. Pode voar duro então, 4489? 449, mantenha chegando. Bom dia, Salvador, bom dia, 25096, 3180 para 1-50, 5096, identifique, chega da Mari, desse nível 050, justiça 019. 050 no 019, teste via Mari, para 050. Então, Papa Tango Yankee Romeu Tango, está presente, posição Periperi, seguindo para o Rio Vermelho, se autorizado, DCT, na sua escuta. O Yankee Romeu Tango está visual com o M2 Embraer 190 da Azul passando por um momento. Visual. Quem for ser retalgado da aeronave, direto do VT. Esse é o 47, grato. Estabilizou 4489 da Azul. 4489, chame torre 1 no 895. 895, 4489. 6, está na escuta da torre. Torre, Salvador 4489, estabilizado ele. 4489, reporte baixado travado, ajuste 019. Reportará. Baixou e travou, 489. Sobre pouso, ficha no 0, 950 graus, 12 nós, o ajuste no 09. Autorizado pouso, 4489. Como é que é que o Delta prossiga? Chame táxi. Identifique chegada bom, que desça para 4 mil pés, 019 na ajuste. Serra Golf, contato radar, afastado 63 milhas de Salvador, vendo a proa de Amã para a chegada Amã. Reporte para descida. Serra Golf, contato radar. Patrulha 03, prossiga. E está pronto para o táxi? E táxi autorizado, reporte na interseção. 489 ao 10. 1211 agora. 21. Julia 03 é a torre. Comandante 01. Agora prosseguindo a descida. 09. 5096, desça para 2 mil pés, 2019 permanece, livre LS Extra. 2 mil pés, 2019, autorizado LS Extra, posição 20, azul. Salvador. Patrulha 03, é a torre? Até foi. Por gentileza, o tempo de voo para Porto Seguro? Última 2 horas para Porto Seguro. Eu estou visual com o helicóptero aí na intersecção. Está livre alinhar e decolar. O vento no 5 graus, 10 nós, o ajuste no 019. Patrulha 03. Fora do solo, patrulha. Patrulha 03, decola o 12, chame o controle 198, até o regresso. 198, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, é o patrulha 03. Mais cargo, desça para 3.000 pés, 1.019. Poste livrando 090. Controle Salvador, muito bom. Deu patrulha 03. Patrulha 03, prossiga 500 pés via litoral sul, reporte no farol do mar. Reportará no farol do mar, patrulha. O patrulha 03 atende ao tráfego Robson 44, fazendo sobrevoo no Rio Vermelho a 500 pés. Atrás 144, ou patrulha. Visual com o campo azul 5096. 5096, torre 11895. 1895, 5096. Mike Eco Delta, militar que chama para ingresso. Torre Salvador, bom dia, azul 5096, final de 7 milhas, estabilizado. 5096, reporte baixado, travado, ajuste no 099. Reportará, 5096. Após Pelô, vai voar o Serra Vitor 36. Gente, vai ser louco. November Alpha, liberacionamento, chame para o táxi. Eco Delta, alinhar e manter, pista no 7. 096 baixou e travou. Afirma. Repouso, pistão 0, 170 graus, 12 nós, o ajuste no 09, o azul 5096. Pouso autorizado, azul 5096.